pegar você. Pra qual estrela posso te chamar? Em que sonho você está? Anjo, talvez. Meus olhos seguem o sol. Mais uma noite cai, o que fazer? Tudo faz lembrar você. Beijo de mel. Pra que me deste teu céu? Você não podia mais ficar aqui comigo.